a Juliette descida em condições visuais com altitude de tráfego, frequência livre. TRIP-5401, chame Recife, 1251, não alterna 1-3325. A primária é o para o centro Recife, a secundária é 1-3325. Primária é 1251, TRIP-5401. 1251, centro Recife, 5401. Tá 3154, desça até 3510, ajuste 1-0-1-1. Tráfego 1 hora 13 milhas, mantendo 2.500 pés, Bravo November 2 Papá, sou rumo oeste. Afirmativo, entendi, descida para 3500, é isso? Afirmativo. Poderá descer via, observando e respeitando a altitude mínima de TAP? Autorizado via, seu 3154. Muito obrigado, via, observando os limites da carta. Muito obrigado. 5-2, qualquer? Viu. Solo com 7-8, não pegue a nossa autorização para Guarulhos. 7-8, já temos a aprovação 3-6 Guarulhos. Escute a Papá, o Tito Milhão, a sua restante cópia. Informação Papá, quanto para cópia. Para o táxi, o Ocean Air 6213, com 114 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Guarulhos, 4 horas, seu pedido? Guarulhos, 4 horas, com 114 a bordo. 114, papel, táxi em frente, via Juliette Alfa, quanto esperam no 0, todos 86, altímetro no 0, 1-1, bom voo, 6213. Juliette Alfa, quanto esperam, dão no 0, torre 86, bom táxi, senhor. Bom, no 7-2, você poderia adiantar a nossa saída, por gentileza? É da Euleda e Videb. Da Euleda após Videb, obrigado. Guarda na costa. Só instantinho, o meu 142, 5, eu vou acompanhar passar a cauda, tá ali puxando 5 champagne. Positivo, passando a bolsa na cauda. 62, 142, vai iniciar o pushback, obrigado. 3154, autorizado em LS, XR, pista no zero, repórter estabilizado. 154, Palmarinho, está aceitando. Salvador, Oceaner 6326. Oceaner 6326, sem identificação, via malha, desça para nível de voo 050. Para o 050, deixa o Oceaner 6326. Tango Romeu, testa em condições visuais para altitude de tráfego, frequência livre. Alaska Bravo, 23 milhas afastado de Salvador, frequência livre da dor. Boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, Campinas, 360 já aprovado agora. Pode ser de Tapapá. Gol, 1781. Posição 1-1, pronto para pushback, cancelamento e cópia. Patango Romeu até Oscar, sem identificação, via Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-1. De voo 360, 360, via Apolo 50, 4-10, mantendo a reta recusada 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita, perfil subida da Euleda, após Leda, direta à posição Midev. Controle 119,8, a torre 18,6, acione 5502. Autorizado. Guarulhos, nível 360, 0350, decolador no 02000, 3 milhas em frente, posso curva direita da Euleda, Leda Midev. Controle 198, a torre 186, e o transponder 5502, voo 978. Azul 4062.4. Posso estar 6142. Azul 4065, aprovado Campinas, nível 360, via posição bridge, up azul 16, o resto conforme a rota dupla, pista 10 da cola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés, ou 3 milhas, após curva direita, perfil subida da Euleda, após Leda, então direto bridge, controle 119,8, a torre 18,6 e acione o código 5514. Taxi Nebem 142, a bordo 9:30, 3 horas, Hotel Natal. Correto, Azul 4065, chame o Fábio Spec, pelo menos. Muito obrigado, chamado. O Chené 6142, 9:30, Natal, 4 horas? 13:30, Natal, 9:30, bordo. 13:30, Natal, 9:30, táxi autorizado à direita, via Juliette, ingressando na Alfa, transfira a torre 18:6, altímetro 0-1-1 no Bulgária. Juliette, Alfa, tá. Chanem 6326, via Mário, DCT 2000 pés, ajuste na 0-1-1. 2000. está interceptando o INS, baixado e travado, TAM 3154. TAM 3154, complete aproximação, torre 1186. 186, muito obrigado, senhor. Uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado, boa tarde. 498, boa. Quanto espera pronto, chamei o quanto. É 142, decola de imediato, confirma. Positivo. Autorizada, né? Decolagem sem parada, o vento é 1,00 graus, uma dúzia de nós. Oxenem é 1,42. No é o TAM 3154, sinal baixado, travado, está 1 milha de externo. TAM 3154, boa tarde, complete aproximação, agora em pista livre, tem uma Avianca iniciando a rolagem agora. Chamou 6326, livre LS, reporte estabilizado. Porta estabilizado, 1781 com 188 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna o galeão. Quatro horas, galeão, táxi autorizado via parte de Juliette Alfa, quando espera no zero, sou 186, altímetro 1011, vovô, gol do 781. Parte Juliette Alfa, quando espera 18.6, ajuste no zero no ano, vão 1781. 1011. O Oceania 6142 decolou 56, o transponder, perdão, controle 198, bom voo, boa tarde. 98, bom dia. O TAM 3154 confirmando livre pouso, 110 graus, uma dúzia de nós. 110, uma dúzia, baixado, travado, TAM 3154. Oceania 6142, contato radar, subão 350, saída Pucaracaju. 6142. Tomadora, Chané 642, Aracaju, interessante para a senhora? Chané 642, controle, prossiga. Aracaju, interessante para a senhora? Aguarde, coordenação, concentra. Quilo Zulu, acendo a indicação 090, é porta para a descida, chegada bom, filho. Gente, Lima, Quilo Zulu, desce ao nível 050, na Pro de Pelo. TAM 3154, solo 58, chama o solo 129, boa tarde. 219, boa tarde. Gente, confirme aí, pessoas a bordo. 3154, TAM 3154, boa tarde. Táxi Alfa Juliet, o pátio principal, posição 11. Alfa Juliet, 11, 3154. Thank you. Equador, boa tarde, bom 781, ponte espera da 190. 7-1, boa tarde, alinhado decolar 1-0, uma centena com 15 lances. Autorizado a alinhar e decolar o voo 1-7-1. Juliette, companhia. Aquilo, X-ray, controle. Confirme o tipo da aeronave. Alfa. Rotatória da presente? Autorizado, rotatória da presente, Lima Aquilo, X-ray. Grato, X-ray. O Chané 63-26 estabilizado. Senhor. 2-18-6. 2-18-6. Quatro-oito, acende a edificação, desce ao nível 060, chegada a Mari. Boa tarde, 6326, continua a aproximação, guarda pista livre, a dois da ação inicial. Correção, Boeing da Gol, inicial, na inicial, lá de pista. Sente, 6213. Desvio esquerda pro a 055, Chané 62. 6142. Dá 142, confirme para o controle. Proa 056, para ficar com a frente. 76142. 6142 na proa de Aracaju, evita a formação. Momento. Positivo. Proa de Aracaju, 6142. Proa Aracaju, 6142. Chané 6326, cheque, pouso autorizado, pista 1-0, uma centena com 14 lances. Eita, com 3 baixo travado, Chané 6326, pouso autorizado. Chané 6213, centro Recife, 1251, no secundário 3325. 1251, não tem 3325, boa. Salvador, boa tarde, Oxenem 3, 1-4, 7 da Papá. 7-6-3, 1-4, identificação, desce a nível 070, chegada a Mari, 2-5-0, nós. 0070, chegada a Mari, já recebido. Salvador, 1-7-8-1, passa 2.000 pés de ascensão. 7-1-7-8-1, contato radar decolagem 360, seda da El Leira Bidev. Gael, Leda Milhares, 360, vou 7-1. Copia, está o Lima Kilex aí. Lima Kilex, Ray, 2-118, mesmo pouso. Trata, sim. Salvador, Vapatango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, reporte final, 3 milhas, pista 17, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Recife, 12545, secundário 1285. 2545, 2085, bom dia. B26, solo agora 4, direito, 1219. 1219, grato. O Lima Kilo X-ray está a 3 milhas. Kilo X-ray, pouso autorizado. Chama 7, 1 na centena, 1 na 5 nós. É, X-ray. T48 desce a 2 mil pés, o gol no 648, é livre de ETA, é posto estabilizado no 648. Sou 4065, TAPS, pega acionamento, está na posição 8. Portão 8, autorizado, chama TAPS, 4065. Autorizado, chama TAPS, o 4065. Então, 781, após lida. Após lida, vamos, 781. Chané 6314 na proa de TAP, 6314, descendo ao 050. TAP até o 050, 6314. A redução de velocidade permanece para o 6314? Mantém 250, 250, 6314. Ok, mantém 250, 6314. Afirmativo no 648. Quatro sete um zero, aciona a indicação, desce ao nível 060, chegada no ar. X-ray, solo 07, pode quiser prosseguir. No 781, chama Recife 1251, secundário 1-3-3-2-5, bom voo. 251, 1-3-3-2-5, bom voo, 781. No 4, 3 mil pés, ajuste no 0, 1, 1. 3 mil, 1 mil, 11, né? 3 no 4. Lima, Kilo Zulu, 4 mil pés, ajuste no 0, 1, 1. Vai acionar o código 5440. O 63 no 4 na proa de Duna. Certo, Duna, 63 no 4. Alternativa inicial, primária Recife, já sabe o PB, o Guilherme? 02, altímetro 1011 para acionamento táxi de decolagem, pista 17, vai chamar a torre 18-6, tem um bom voo, Guilherme, um abraço aí. Para o táxi, o azul 406, contornando Ribeirão Preto, 4 horas e 22, 119 a bordo. Ribeirão, 119, confirme só a autonomia, por gentileza. 0422. 0422, copiado. Táxi aprovado via Pátio, via Juliette. Ingressando na Táxi Alfa, transfira 14-18-6, altímetro 1011. Boa viagem. Autorizados via Juliette Alfa, autonomia, 5-18-6-11. 6314-220 nós. 2209, Papa Golf, prossiga, acione o táxi no pátio da Aerostar. Ocean 6314, redução para 1909. 1903, contato. 716482-118-6. 0065, pronto. Ponte 0216. 4065, sem parada. 4180 nós. Está separado azul 4065, pista 10. Pode pelo ingresso, só por favor. Pantanal 4790210.